Tu, pois, sofres aflições como bom soldado de Jesus Cristo. 2 Timóteo 2:3. Sentido? Todo mundo que tem um corpo é um soldado. Todos usam seus corpos e suas mentes para a luta que têm diante de si. Esse é exatamente o propósito, o sentido da vida de cada um. Viver pelo que se deve viver. Mas como assim? Alguns julgam que vale a pena viver para construir uma pequena fortuna, e seu maior sonho é se aposentar ou ter um imóvel extra para viver de aluguel. Outros têm como meta de vida passar em um concurso público e casar, para gozar de estabilidade financeira, estabilidade emocional e reconhecimento. Alguns há que se diriam felizes se pudessem passar os dias jogando algum jogo com seus amigos, sem estudar, sem trabalhar, sem se preocupar com nada. Todos esses propósitos, afinal, se revelariam ilusórios ou levariam a pessoa a muita tristeza por uma batalha que não vale a pena. Esses planos podem sim ter o seu lugar e talvez até ocupar uma posição de destaque na vida de um militar, mas não pode ser o seu maior plano. O seu alvo mais elevado como um bom soldado é agradar aquele que o alistou para a guerra. Viver pela fé não é somente um privilégio, mas uma necessidade do soldado de Cristo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, 2 Coríntios 10, 4. E quão gostoso é obedecer ao Senhor, sofrendo as dores e as aflições como um bom soldado de Cristo, para escutar depois do seu Mestre: bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Não é pela pouca ou muita força que você tem em si mesmo que você é um bom ou um mau militar. Você é um bom soldado de Jesus, porque recebeu a arma certa e se mantém fiel naquilo que o seu Senhor te dá.